da glória deste mundo, do louvor dos homens, da minha vontade, Senhor. Guarda-me da prata e do ouro, de desejar tesouros, de não confiar ou me esquecer de ti. Guarda-me da busca por prazer, conforto e saber, de tudo que me faz sentir um Deus. Guarda-me da insensibilidade, do orgulho, da vaidade, de acreditar na voz de Satanás. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Guarda o meu coração. Guarda-me, Senhor. Conforto e saber, de tudo que me faz sentir um Deus. Guarda-me da insensibilidade, do orgulho, da vaidade, de acreditar na voz de Satanás. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Guarda o meu coração. Guarda-me, Senhor. Sentir um Deus. Guarda-me da insensibilidade, do orgulho, da vaidade, de acreditar na voz de Satanás.